rivaliza, terrorismo em poesia, revoltante que se cria. Seremos verdadeiros até o fim dos dias, porque o rap é seguido como eterna ideologia. Facção apoiadora da revolta, verbaliza, terrorismo em poesia, revoltante que se cria. Seremos verdadeiros até o fim dos dias, porque o rap é seguido como eterna ideologia. Aqui quem fala é o comando, facção apoiadora da revolta. Para os desinformados, nosso rap não é moda, nosso rap é mais que foda, compromisso até uma hora. Veio do coração em forma de onda sonora. Pode crer que eu não tô no rap pra depois chorar na TV. Eu não tô no rap pra tentar enriquecer. Eu só tô no rap pois palavras têm poder, e a segregação por elas almejo muito em fazer. Se você só quer dinheiro, sai do rap, impostor. Aqui a ideia é outra e antes é por amor. Nós lutamos contra a corda, mentora desse horror, que extingue a nossa espécie semelhante pecador. Você que é de verdade, tá ligado no que eu falo. Hip hop vem do gueto, sujismundo e mal cuidado. Mesmo assim tem iludido que só quer pagar de astro, falando de senhorita como um boy apaixonado. São muitos falsários que escrevem letra pop e divulgam como rap pra poder ganhar ibope, pra se acharem diferentes, difamando mais o nome, que sempre foi honrado por respeito ao hip hop. Revoluciona através das palavras em ritmo e poesia. Meus motivos são diversos, não me vendo para a mídia. Não rimo pra classe rica e nem flaco baladinha. Reivindico nosso sangue no chão das periferias. Facção apoiadora da revolta, verbaliza toda forma de protesto. Odiosa que é bem-vinda, seremos recompensados depois da morte em vida, por termos lutado contra a máquina opressiva. Facção apoiadora da revolta, verbaliza toda forma de protesto. Odiosa que é bem-vinda, seremos recompensados depois da morte em vida, por termos lutado contra a máquina opressiva. E no centro de Santos, meninas se prostituem, garotas que querem dinheiro pras drogas, independente de quanto curte. Já perderam a inocência há muito tempo só pela grana, hoje vivendo movidas por vício, cobrando clientes pelo programa. Você pode ver isso facilmente andando na rua. Acontece toda madruga quase em frente ao prédio da prefeitura, que não tá nem aí do seu povo sem estrutura. Porque não divulgam esse lado feio na filha da Globo, a TV Tribuna. Porque aqui o cartão postal é a praia e o seu jardim, pertencente ao Guinness Book. Eu pergunto, e daí? Nas favelas dessa cidade, ódio aumenta até pra sorrir, com planos mirabolantes já prontos para fluir. E como a sociedade só é composta de milionários, ocorrem assaltos diariamente no caixa do banco do empresário. Já era, tá sequestrado e o seu resgate vai ser caro. Porque em meio ao submundo, seu prestígio é dizimado. Então o lucro depende do crime, da vida louca é o que resta. Se você desacreditar, a sua língua vai para a testa. Tal da veemência, cheia de raiva, reclama por todos de dentro das celas, confinados lado a lado por tentar buscar em suas metas. Facção apoiadora da revolta, verbaliza manifestos populares contra a máfia de Brasília. Seremos os combatentes, a eleita oligarquia que conduz a nossa pátria pela trilha da cobiça. Facção apoiadora da revolta, verbaliza manifestos populares contra a máfia de Brasília. Seremos os combatentes, a eleita oligarquia que conduz a nossa pátria pela trilha da cobiça. Jovair Arantes, líder do PTB, na Câmara dos Deputados, nos diga porque vocês querem aumentar mais os seus salários. Você já recebe 16 mil, fora os 500 com os quebrados, e ainda quer reajuste contra os compactos engravatados. Ainda desviam verbas distintas como hora extra no fim do mês, enquanto enriquecem as custas de jogos escondidos, ligados à lei. Estelionatários, extorquidores, enganam humildes para se eleger, mesmo com tantas provas de que só querem ter mais poder. E pra dar um basta à falcatrua, povo que sofre, vote nulo. Vamos desmascará-los logo no fim do primeiro turno, porque o Brasil é movido por trambique e sacanagem, e tem dívidas externas que circulam pelos ares. FAR é o partido da democracia nula, bandeira da liberdade no mastro aqui tremula. Representando as ruas, meu nome é Ruas e não se conjuga. Meu verbo é tenso e agressivo demais da facção apoiadora da revolta, verbaliza nossa arte libertária pela voz fortalecida. Seremos os vencedores da nova guerra fria, travada intensamente com frase subversiva. Facção apoiadora da revolta, verbaliza nossa arte libertária pela voz fortalecida. Seremos os vencedores da nova guerra fria, travada intensamente com frases subversivas.